as árvores verdes, as rosas vermelhas, eu vejo nascer pra mim, pra você, e eu penso comigo. Nosso mundo é tão bom. Nosso céu é azul, com nuvens tão brancas. As noites são lindas, brilhantes manhãs, e eu penso comigo. Nosso mundo é tão bom. As cores do arco-íris, tão lindas lá no céu, eu vejo até no rosto de quem passa por mim. Eu te vejo passar e me cumprimentar, quer me dizer, eu te amo. Os bebês a chorar, eu vejo crescer, eles vão saber bem mais do que sei, e eu penso comigo. Nosso mundo é tão bom. Sim, eu penso comigo. Nosso mundo é tão bom.